Pensei em nós dois, quis te ligar. Tive receio de incomodar. 3 da manhã, se eu não tentar, não vou saber. Eu em BH, ela em Natal. Chamou, chamou, caixa postal. Ela não ouviu, ou então não quis atender. Será que ela tá zangada ou estará arrumada pra sair à noite hoje? Eu estou com pensamento longe. Ela deve estar deitada no sofá na sua casa, pensando em nós. Mas de repente a campainha toca, tem alguém batendo na minha porta. É você, é você, dizendo que estava com saudades, que o telefone quebrou na viagem. É você, é você. Tá zangada ou está arrumada pra sair à noite hoje? Eu estou com pensamento longe. Ela deve estar deitada no sofá da sua casa, pensando em nós. Mas de repente a campainha toca, tem alguém batendo na minha porta. É você, é você, dizendo que estava com saudades, que o telefone quebrou na viagem. É você, é você, é assim. E de repente a campainha toca, tem alguém batendo na minha porta. É você, dizendo que estava com saudades, e o telefone quebrou na viagem. É você, é você. E volta logo que o meu abraço tá querendo o seu.